nosso presidente, quem sabe vai melhorar a vida da gente. Olhe pra este plantel, só tem sangue novo, todos com aquela vontade de ajudar o povo. Vamos chamar o primeiro, pode falar, excelência. Diga aos seus eleitores tudo o que você pensa. Eu acho que eu, como presidente, vou assumir. Não vou fazer que nem certo dedinho e tirar da reta. No meu governo vai ter 6 meses de férias, vai ter 5 horas de almoço e vai ser pro povo, porque o povo tá comigo. Vocês vão votar nele. Que é paranoico por multa e que se diz perseguido por aquela força oculta. Esse senhor que falou agora é um candidato muito infantil. O que nós precisamos é de um homem experiente como eu. E devolva o meu copo. Vocês vão votar nele. Vocês querem ele. O terceiro, esse tem cara de honesto, já é presidente de tudo e quer ser presidente do resto. É, você era o povo, comandante, faraó da política. Ao invés de lançar o plano do congelamento, vou lançar o plano do embalsamento. Vocês vão votar nele. Aquele fazendeiro, aquele boníssimo pai, que ganha aqui o seu dinheiro e aplica lá no Uruguai. Realmente, me estranha como esses homens, políticos experientes, podem dizer tantas asneiras, não é verdade? Vamos subir a rampa do Planalto! Vocês vão votar nele! Vocês querem ele! Vamos chamar o quinto. Esse sim é o candidato que fez planos para o povo e agora pagou o pacto. Brasileiros e brasileiras, honestamente, eu gostaria de ter a segunda chance. Barba branca, o bigode, o bigode. Eu acho melhor você sair de fininho, que tu não tá agradando. Eu já desisti porque a minha voz já não é a mesma. A minha voz já está falhando. Francamente, vem cá, você crioulo multinacional, você também não é candidato, não? Olha, realmente você sabe que vai ficar muito difícil, porque eu tenho muitos compromissos, entende? Mas se acontecer naturalmente, quem sabe, né? Se o povo me quiser, porque a voz do povo é a voz de Deus, entende? E olha aí, ó, é o povo que tá querendo, entende?